884 abaixo, coordenação. Mata. Sota 3567, possibilidade de falar pro Dialeta? 3567, autorizada pro Dialeta. Direto a Lepo, tá? 3567, né? Como 884, autorizado, linha final 210. 210, 884. Gona 256, autorizado alinhar e manter, pistão no zero. Autorizado alinhar e manter, no zero, Gona 256. Força aérea 2733, no solo 26, libere a esquerda via hotel, ao estacionar frequência livre. 25, centro Recife, Gona 884, boa tarde. Boa tarde. Gona 256 autorizado, decolar, pistão no zero, vento 180 graus, 089. Eu vou decolar de 10, Gona 256. TLS 4462. Alô 4462, chame a torre, 198, decimal 95. Alô 895, 4462. Eu azul 4462, boa. Confirme quem chamou? O azul 4462, ILS. Azul 4462, QNH 1001, continua a aproximação, aguardando autorização. Aguardando, 4462. Gona 256, decolar 228, chame agora o controle, 199, decimal 8. 198, Gona 256. Azul 4462, autorizado pouso, estando 0, vento 180 graus, 089. Estou usando 04462. Gona 256, boa tarde, contato radar, colocar o nível de voo 370 via saída PUCA. 370 via PUCA, Gona 256. É 3567, poder manter o nível de voo 340. Salvador, 340, via 350. Horário 09-1323-1674, horário de uma Brasília ao 2001. 4462, no solo 31, libera direito, chame solo, 121, decimal 9. Direita, 219, 4462. A senhora identificação dessa via chegada Bonf para 4000 pés, que é legal, é 011. Nota 011, Bonf, via. 3567, chame Recife na frequência 126.0, alternando 28.8. Chame a 0688, tá? 3567. Uma 256, chame Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. 2685, 125.45, boa noite, 256, boa tarde. Autorizado o táxi, reporte na Taxi aí, papá. Tango Golf Kilo Oscar, contato radar 54 milhas sudoeste do VR de Salvador. E aí na proa da posição em TAP, para interceptar a chegada por Médio de Uno, reporte quando no ideal de descida. NH1 no 0 no Uno. Foi TAP para chegar da Bom Médio de Ponto, reporte na Mundial de Descida, Golf Kilo Oscar, 48 no 0 no Uno. Lima Lima Fox, autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto. Segue, reportar alinhado e pronto, Lima Lima Fox. Prossiga para o controle. Está passando o Vitor Zero Delta. Gente da informação, Yang. Batango Vitor Zero Delta, contato radar, 65 milhas, sudoeste do VOR de Salvador. Vou ir na proa da posição Bomed para interceptar a chegada Bomed 1. Reporte no ideal de descida. Essa no ideal de descida, senhor Vitor. Solicita uma boa de TAP, se possível, Vitor Zero Delta. O Vitor Kilo Delta é autorizado para o TAP, descida para nível de voo 080. 080 para o TAP, Vitor Kilo Delta. Controle, está na descida, Golf Kilo Oscar. Batango Golf Kilo Oscar, autorizado descida para nível de voo 050. Autorizado descida para nível de voo 050, Golf Kilo Oscar. Batango Vitor Kilo Delta, reautorizado descida para nível de voo 060. 060, Vitor Kilo Delta. Autorizado decolar, pistão no 7, vento 190 graus, 08 mais. Autorizado decolar, já está na marca. Papá Lima, Lima Fox, decolado as 40, chame agora o controle, 199.8. Gente, controle 199.8, Lima Lima Fox. Torre Rabocha, né? 6327, posse para pronto. 6327, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Eu matei, minha prejeta. Papá, papá, Lima, Lima Fox, contato radar na decolagem, via saída Coral no Bravo para nível de voo 100. Sente Coral no Bravo para 100, Lima, Lima Fox. Te autorizado descida para 2000 pés, QNH 1091 e ILS que da pista 10, só para estabilizar. Descida para 2000 e ILS que da pista 10, para reportar estabilizado. Controle o Lima Lima Fox, cruzando 50, tem a possibilidade de aprar direto a Praia de Siri? Autorizado, direto destino Lima Lima Fox. Tem autorizado direto Siri Lima Lima Fox. Fala velho, abração. Golf Kilo Oscar autorizado descida para 3000 pés, QNH 1091. Está livre da restrição de TAP, cara? Temativos, livre da restrição de altitude em TAP. Tem, desce para 3000 pés, 1091, ajuste, Golf Kilo Oscar. É 6327, autorizado de decolar, pista 10, vento 190 graus, 089. De decolagem 6327. Chané 6327, decolados 44, chame agora o controle, 199.8. 198, obrigado, bom feriado, 6327. Controle, Chané 6327, passa 1400 pés, uma abordagem. Chané 6327, contato radar na decolagem, suba via, saída São Bruno para nível 220. 220. Nação, posso levar uma produção, mandar presente ou coral? Autorizado a proa de Sanvo, no Chané 6327. Sanvo da presente, obrigado senhorita, 6327. Tango Vitor Kilo Delta, autorizado descida para nível 050. 050, Vitor Kilo Delta. Pan 3367, complete aproximação, chame torre na frequência 118.95. 1895, tá, 3. Tem um ponto de zero, né? 227. O PENS, autorizado ILS, que saiu da pista 1-0, informe estabilizado. Foi o PENS, sendo autorizado ILS, que foi pista 1-0, Golf Kilo Oscar. Foi o Salvador, bota 3-3-7, final da 1-0. 3367, avistado, autorizado, pouso, pistão no zero, vento 190 graus, 089. Temos pouso no zero, 3367. Rio Juliette, controle ciente, manter-se em condições visuais, no 1500 pés, que negão no 011, reporte Paris. Reporte Paris. Poderia coordenar por onde ele é, por gentileza, por 6327? Aguarde. Vai aguardar, obrigado. Primeiro Fox, autorizado, descida até 3 mil pés, que negar uma 011, reporte para cancelamento do plano IFR. Zero. Autorizado, NR, mantém-se em 0067. Tá, 3367, no solo 48, libera direito, chame solo, 121, decimal 9. 219. Controle, o vento Kilo Delta, pode prosseguir na descida? Atalho, vento Kilo Delta, autorizado descida para 2000 pés, que negar 1011, está livre da restrição de altitude em TAP. Autorizado ILS, a que saída pista na zero, informa quando estabilizar. Ok, 2000 pés, vai montar estabilizado, vento Kilo Delta. Estabilizado ILS, Golf Kilo Oscar. Rodando Golf Kilo Oscar, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 18, décima 95, Golf Kilo Oscar. No quarto, espera, pistão no zero pronto. Ajuda 7, 14, mantém o ponto de espera. Mantém 27 no 4. Controle Salvador, Papatango, Golf Kilo Oscar. Papatango, Golf Kilo Oscar, continue a aproximação aguardando autorização de pouso, QNH 10 no 1. Suspensão é 17, senhora, Golf Kilo Oscar. Golf Kilo Oscar, reporte para o cancelamento. Está presente, cancela, tem condições visuais. Solicita pouso na 17, Golf Kilo Oscar. Está confirmando o Golf Kilo Oscar já para o cancelamento? Afirmativo, senhora. Tem condições de realizar uma base curta, Golf Kilo Oscar? Afirmativo. Golf Kilo Oscar cancelado 5-0, curva esquerda, gire base pela direita, reporte final 17. Curva esquerda, base pela direita, reporte final 17, Golf Kilo Oscar. Salvador, se autorizado, 2714 tem condições de imediato decolar a partir da Charlie. O Chile é 6227, decolado 50, chame agora o controle 119, decimal 8. 119, Chile é 6227. Azul 2714, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Livre alinhar e manter pistão no zero. Chamé 6227, contato radar na decolagem, suba via saída São Bruno para nível 360. Via São Bruno, nível 360, Chamé 6227, pode voar na proa de direto? Autorizada para o Adileda, o Chané 6227. Ok, vamos direto livre, Chané 6227. Controle Salvador, boa tarde, Gomendo 0, Libra 205 para 150, informação, Gol no 620, sem identificação, desça via, chega da Bomet 1, será nível de voo 050. Via para o 050, gol no 620. 714, autorizado decolar, pista 10, vento 200 graus, 07 nós. Livre decolagem, pista 10, 2714. Adam Golf Kilo Oscar, autorizado pouso, pista 7, vento 200 graus, 07 nós. Autorizado pouso, pista 7, Golf Kilo Oscar. É 327, chame Recife na frequência 125.1, alterna 123.8. 251, 238, muito obrigado, bom feriado. Confira a matrícula? 6327. Tá sim. Chame agora controle 19.8. 98, controle azul 2714. Controle Salvador azul 2714. Azul 2714, contato radar na decolagem, suba via saída Momo, para nível de voo 160. Sobe via para o 160, azul 2714. Só confirme, já coordenado com o freio? Negativo, eu vou estar na estação da moto, se for autorizar, eu vou fazer um rolar de cobrança. Com Juliette, é com livre estacionamento, chame pronto pro táxi. Tava dando golf que lógica no solo 53, confirme o pátio. Cliente, livre a direita, via papal, estacionar a frequência livre. Cliente, confirme o tipo de equipamento para o B. Papal, só 3, 4 já. Confirme para o B. 02, papal. Copiado, esquilo Zulu, mantenha-se em condições visuais, QNH 10111, reporte Paripe, mantendo 1.500 pés. Sim, controle Salvador, vou passar o convite aqui, né? Prossiga. Está na rotatória, só por campo. Gente, chame torre, frequência 118.95. Torre Salvador, vou passar o convite aqui, Juliette. Confirme quem chamou a torre? Papa Tango, Vitor da Juliette, interceptando o final da 7. Da escada rotatória, presente. Papa Tango, Vitor, Índia Juliette, QNH 10111. Da presente, faça espera com curvas pela esquerda. Reporte reinterceptar o final da 7. Gente, autorizar a efetuar a espera na OIMA? Índia Juliette, faça da presente, por gentileza. Torre Vitor, Kilo Delta estabilizado na 110. Papatango Vitor, Kilo Delta, QNH 10, 11, autorizado pouso, pistão 0, vento 190 graus, 062 de nós. Kilo Delta. Gente, grato. Eu vou aí, Vitor, Juliette, desça para 1 no meu pé. Interceptando a final da 7, Ritorinho de Juliette, faça mais um 360, reporte reinterceptando. Juliette. Apatango Vitor, em Juliette, continua a aproximação, aguardando a autorização. Juliette, continua a guarda. Para o sequenciamento, mantenha-se via corredores dos Quilozulu. Quilozulu. Linha 227, chame Recife na frequência 125.1, alterno 23.8. 125.1, alterno 23.8, você é 6227. 17, vento 180 graus, 059. 0 pouso, 17, 10. Deixe que o Zulu reporte quando visual com o campo. Já tá visual, tá? Bem, chame a torre na frequência 118.95. 18.95, pode ingressar no Interlagos? Firmo. Coordene junto à torre se está autorizado voar direto certo. Ciente, que o Zulu. Torre, aquele cardeal da tarde, tá passando isso, que o Zulu. Papatango, Whisky, Kilo Zulu, QNH 10 no 1, dá presente pro final no 7. Ah, Kilo Zulu. Gol no 620, desça para 2000 pés, ajuste chama 011, estabilita a restrição de altitude em parte, autorizado IMS, que saída pista na 0, informe quando estabilizar. Oi, tio, 2000 pés, livre da restrição, com 1000 ions, chegou o na 620. Meu Kilo Zulu pode levar o na 1500 pés? Afirmo, deixa para um no meu pés, o que Kilo Zulu. Kilo Zulu. Papagango Victor, Índia Juliette, no solo ao 01, autorizado backtrack, reporte livrando. Victor, Índia Juliette, está confirmando parte 4? Agilizando o táxi, por gentileza. Chegada para o MED 1 para nível de voo 050. Tango Whisky, Kilo Zulu, avistado, QNH no 0 no 1, autorizado pouso, pistão no 7, vento 190 graus, 08 nós. Livre na 17, Kilo Zulu, baixou de travão. Controle azul 2927 no 4. Prossiga. Temos formações à frente, mais ou menos a 20-30 milhas. Seria possível a proa do destino à direita para 2794, aí evita também a formação. Autorizado, direto destino. Tratas o 2794 de Aspareza. Acho que começou a novo livre acionamento, sempre pronto, pátio. Whisky Kilo Zulu na sala 05, confirme o pátio. Autorizado, backtrack, reporte livrando. Victor, Kilo Delta, autorizado, cruzamento, pistão no 735, via Papá, parte 5, ao estacionar, frequência livre. Já só fazer o LS Whisky? Após a posição BOMED, autorizada para o observador 366. Delta 1620, chame a torre na frequência 198, decimal 95. 895, 1620. Torre, boa tarde, Gol 1620, ILS na 10, baixar e travar. Gol 1620, QNH 1091, autorizado pouso, pistola 0, vento 190 graus, 079. Repouso 10, Gol 1620. Vento para o Gol na 620. 200 graus, 179. 620. Torre, boa tarde, eu estou 3155, visual com aeronave, forma pronta, ponto espera na zero. Então, 3155, mantém o ponto de espera após o Boeing da Gol, autorizado a linha MAT. Mantendo o ponto de espera após o Boeing, autorizado a linha MAT, até 3155. Cavalo pagou, foi autorizado até papá, reporte para ingresso na pista no 7. Gol 620, Celso 09, direito 121, decimal 9. 219, Gol 620. Transmissão 55, autorizada, colagem da pista no 0, vento 200 graus, 7 nós. Alexandre Colagem, tá 3, 155. Salvador, tá 3, máximo 4778, ponto de espera pronto. São 4778, ali mantém pista no 0. Ali mantém no 0, tá 4778. Autorizado descida para 2510, ajuste no 0111, autorizado ILS WISC, reporte estabilizado. 2511, reportado estabilizado. 355, mantém o ponto de espera? Não, bem, 355. Cadreza no 55, decolando 1-1, chame o controle 119, decimal 8. 198, boa. 4155, boa tarde, passo 120. Aliás, 1200, certo? 4155, contato radar na decolagem. Suba via saída São Vuno, para nível 320. Para o 320, São Vuno, pode invadir a Leda? Autorizado, direto Leda. Leda, muito obrigado. Decimal 0, terno 28, decimal 8. 260, 288, azul Os carros apagam autorizada a colagem na pista no 7, vento 190 graus, meia dúzia de nós. Na 355 ali, mantém isso no 0. Ali mantém, essa é na 355. Brasil 4778, decolou o Zulu 3, chama o controle 119, decimal 8. 19, 8, tá, 4778. Controle, tá, 4778, cruzando mil pés pro 330. Tá, 4778, contato radar na decolagem, subavia saída PUCA para nível 330. Puca 330, 03, contato radar 68 milhas, sudoeste do VR de Salvador. Mantenha nível de voo 190 na proa do VR. Após o VR, vou ir na proa de Conde. Mantenha a proa do VR, pastor 03. Estabilizou 2 milhas e meia do Serra Vita 372, azul 698. Azul 6918, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado, bom dia. Torre Salvador, boa tarde, azul 6918. Azul 6918, boa tarde, continue a aproximação, guardando no pista livre. Controle, Oscar Papagô. Papagô, Oscar Papagô, que mantenha-se em condições visuais, quando achei o meu pé, se aporte para o da barra, e quando possível, estimado para pouso. Está estimando pouso em mais 10 minutos. Cliente, reporte para o da barra. Porta lá. Porta lá, vou chamar a 35, transfere, perfil Sango no 1. Oxerã 6355, contato radar decolagem, suba via saída São Vuno para nível 360. 360, autoriza direto Leda, ou ótimo? Autorizada para o de Leda. Cliente, Leda, grato. Salvador, Azul 27, 111, passando 155, subida para o 160. Passou Conde, solicita a prova de bom. Azul 27, 111, contato radar, 66 milhas, nordeste do VR Salvador, voo e proa da posição bom, que reporte quando no ideal de descida. Agora bom, reportar a ideal de descida, Azul 27, 111. Lima, Ali mantendo 0 no 097 da Gol. Azul 6918, salto azul 8, direito 1219. Direito 1219. Sete, três, zero, colagem, piso, zero, vento, 180 graus, 59. Iniciando no zero, gol no 0957, obrigado. Na frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Pode confirmar a frequência, por favor? 4778, Recife em 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. O TAN 4778, vai chamar 2685-2545. Muito obrigado, tenha uma boa tarde. Boa tarde. Papagolfo passou o farol da barra. Papatango, Papagolfo, na frequência do Instituto, tem frequência livre. TAN 3155, chame Recife na frequência 125-1, alterna 123-8. 251-238, boa. Terno 7, Colo 20, chama o controle em 119.8. 119.8, boa tarde. 7, Arbor 1, Alepa, cruzando 2.000 pés. 1097, contato radar na decolagem, sopa via saída Arbor 1 para nível 360. Arbor 1, 360, gol 1097. tarde, Sené 6314, onde está a pronta? Sené 6314, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar na pista 10, vento 160 graus, 5 nós. Alinha e colando 0, Sené 6314. Salvador, boa tarde, Titan 3367, autorização com informação Yankee. Gol 9097, Rui Lecha. Roger Lepo 9097, tá bom, obrigado. Autoridade. Salvador, boa tarde, 2233 da Passarela, transfere ideal de descida. Passarela 2233, acelerando a identificação, vista para nível 050, via chegada para o Médio 1. Identificou 050, bom médio 1 no passaredo. Passaredo, possibilidade de a gente já pro a ITAP, senhorita? Mantenha pro hoje bom médio devido a uma decolagem na saída da Arbo. Após cruzamento em nível, será autorizado para a ITAP. Ah, tá ok, obrigado. O Xenair 6355, chame Recife na frequência 125.1, alterna 123.8. 125, 136, olha o Xenair 6355, grato, por favor. Mano, 097, olha o especial, vá direto. Nossa, nosso, devido à forma, vai. Ouve minha proa. Controle Salvador, boa tarde, o Xené 6314, decolado na sua escuta Momo. O Xené 6314, contato radar decolagem, suba via saída Momo para nível de voo 340. Via Momo, nível 340, o Xené 6314, quando possível, você tem que cortar a proa de neném. Ciente, aguarde e mantenha a saída devido ao tráfego na chegada bom. Afirmativo, mantendo a saída, aguardando, 6314. Pro 250, ideal para o Gono 097. Gente, autorizado desvio na proa 250, confirme por quantas milhas? 80 milhas, 80 de milhas. Quantas milhas? 80 milhas. Gente.